Só faltou, baby G. Corpo fechado, cabeça tranquila, só penso na grana. Trancado no quarto com a puta gostosa de quatro na cama. Filha da puta branca do Olifant tá querendo banana. Guarda pra tu meu piru, se quiser só usar no final de semana. Agora conhece o menor que tá vindo. Se fala não tá mentindo, essa placa não é de vídeo. Manda o Rodolfo por quilos. Todo dia novo inimigo, nigo, nigo, nigo. Nigo seu sonho é o cochilo. Sem deixar cair o cachimbo. É pra tudo que tá vindo, fé. O jogo é pra jogar, contas pra crescer. Tiro pra girar, metas pra bater. Eu vou conquistar, jogo é pra jogar, contas pra crescer. Tiro pra girar, metas pra bater. Eu vou conquistar. Cinturinha, bunda grande e a gestão inteligente. Que é o vapor e o gerente. Vai sentar pra traficante, quatro paredão no baile. O som bate diferente, rebolando na minha frente. Coisa que eu nunca vi antes, essa porra aqui não é pra iniciante. Olha pro céu que vai ver os traçantes. Pra minha coroa, vida de madame. Se tu tem dispoito, então pula no tatame. Vale o menorzinho, é o mesmo de antes. Cintura ignorante, 20 gramas no pingente. Tá com o pescoço brilhante. Hoje tá mordendo a cara que a tropa da rock para na postura. Do meu lado só joga do cara, esses caras são fracos, nem entram em disputa. É que mais nada me para, passando a marcha enquanto ela me chupa. De giro na orla da barra, minha nave blindada lotada de puta. Não me confunde, ninguém me deu nada. Noite virada, ninguém do meu lado. Graças a Deus hoje a mesa tá farta. Não falta nada, na conta e no prato. Pescoço pesado, maconha importada. Se brecha na reta, vai ouvir rajada. E o jogo é pra jogar, contas pra crescer. Tiro pra girar, metas pra bater. Eu vou conquistar. Jogo é pra jogar, contas pra crescer. Tiro pra girar, metas pra bater.